Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Mais um dia de reunião. Estávamos aqui ouvindo alguns louvores e não vimos com nada preparado. Muita correria essa semana. Mas que nos prepare Deus, que nos prepare a espiritualidade. Basta a gente confiar. E a Sônia, perguntei para ela assim que cheguei se tem algo preparado. E ela falou, tenho. Perguntei agora há pouco aqui para ela. E ela disse, tenho as duas músicas que eu vou colocar em função daquilo que... a direção que veio para mim. Eu não sabia quais eram as músicas. Quando escutei a primeira música, eu lembrei de um vídeo que eu assisti no Instagram. Esses dos Reels, né? No Instagram. E que a pessoa falou justamente. Ela tocou no assunto, ela falou uma frase que eu nunca tinha parado para pensar dessa forma que ela falou. E eu falei assim, gente, é verdade. E tem a ver com a primeira música. Vocês prestaram, né? Quem está aqui prestou atenção na letra da música. E eu tava falando para acho que a Juliana comentou aqui, né? Que até ela falou, hoje é um dia que eu não estou preparada. Eu falei, mas nós nunca estamos. Nós nunca estamos preparados. A gente se prepara todo dia. E a palavra é bem clara que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então a capacitação é no dia a dia. Então, por mais que você se prepare, mas você nunca sabe o que vai acontecer, que nem um soldado que vai para a guerra. Ele se prepara para a guerra, mas ele não sabe o que vai acontecer na guerra. Porque o futuro, ele muda a todo instante, né? Mediante as nossas escolhas, decisões, muda o tempo todo. Então, nós nunca estamos preparados. A gente se prepara, mas se prepara para aquilo que a gente não sabe o que vai acontecer, mas se prepara. E eu ouvi a seguinte frase, que me impactou muito, que fala de reforma íntima. Aí pode falar assim, poxa, mais uma vez esse assunto de reforma íntima. Mais uma vez. Mais uma vez, sabe por quê? Porque nós aqui somos cobrados o tempo inteiro. Somos cobrados não só da espiritualidade, mas por nós mesmos. Pela nossa própria consciência. Nós somos cobrados, nós nos cobramos, além de nós nos cobrarmos, nós também somos cobrados. Quantas das vezes a gente não já recebeu puxões de orelha dos mentores? Quantas das vezes vocês acham que eles falam amorzinho com a gente? Fala não. Não passa a mão na nossa cabeça não, gente. Não passa. Passa a mão na nossa cabeça não. Mas a gente entende que eles querem o melhor da gente. Eles querem o melhor pra gente. A gente entende isso. Porque, volto a repetir, o pai que ama seu filho a todo tempo corrige. Qual é o pai? Qual é a mãe que ama seu filho? Seu filho faz uma besteira e não vai corrigir. Então a gente tem que lembrar muito disso. Então, mais uma vez, a respeito de reforma íntima. Até porque é o que a gente mais precisa no dia de hoje. Com tudo que a gente está passando no mundo, com tudo que está acontecendo, com tudo que a gente vê na rua, na sociedade, até mesmo na nossa própria família, dentro de casa, com tudo que a gente vê, precisa muito de reforma íntima. Muito, muita coisa. Do auto-aprimoramento, da auto-reforma, auto-análise. Precisa muito disso. Uma frase que eu escutei, que diz assim, ética e moral é o que você faz na minha frente, é o que eu vejo. São as suas atitudes na minha frente. Me diz sobre a sua ética e sobre a sua moral. Agora, caráter é o que você faz por trás de mim. É o que você faz quando eu não estou vendo. É o que você faz nas minhas costas. Olha, quando eu escutei isso, eu falei, parei assim, eu falei, caramba. Falei, gente, muito profundo isso. Ética e moral é o que eu vejo, são as suas atitudes na minha frente. Caráter são as suas atitudes quando eu não estou vendo. É o que você faz quando eu não vejo. Vocês conseguem entender a profundidade dessa frase que essa pessoa falou? E apareceu assim para mim no Instagram, no Reels. Eu falei, caramba, que forte isso. Que forte. Aí coincidiu muito que nós conversamos hoje no grupo, né? Coincidiu muito. Que nada coincide. Nada, é, na verdade, como já se falou, nada coincide, porque a gente estava justamente conversando sobre caráter, sobre atitudes, sobre reforma íntima. Estávamos debatendo sobre esse assunto, sobre nosso aprimoramento. Julgamento. Julgamento, exatamente. Então, gente, a gente tem que analisar, analise em profundidade essa frase. Ética e moral são as suas atitudes na minha frente. É o que eu vejo, o que você faz na minha frente. Caráter é o que você faz quando eu não estou vendo. E você percebe que a pessoa sem caráter, ela não tem um pingo de ética e nem moral. Mesmo que na sua frente esteja aparentando uma coisa para você, mas a gente tem que entender que, como foi falado na música, a verdade uma hora ela aparece. A verdade uma hora ela vem à tona. Pode ser a verdade de um sistema, de um governo, de pessoas, de religião, aquilo que está no culto e que muitas das vezes a gente pensa que você está escondendo das pessoas. Você pode esconder por um tempo, você pode omitir essa verdade por um tempo, até a respeito do seu caráter. Você omite por um tempo, mas não por todo o tempo. Você pode omitir por um tempo, mas não por todo o tempo. Porque a mentira, porque quando você mostra uma coisa e na verdade a sua atitude é outra, é uma mentira. É o caráter, é quem você é. Então, quando você faz uma coisa, né, você mostra uma coisa e a sua atitude é outra, como quem diz assim, olha, faça tudo o que eu estou falando para você fazer, mas não me imita. Estou te dando todos esses conselhos, mas não me imita. É como se dissesse, como se fosse isso, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E acaba que fica um discurso vazio, né? Porque você fala uma coisa, Mas como a verdade sempre vem à tona, com o tempo, no dia a dia, na convivência, aquilo que você fala não condiz com o que você é, acaba que fica um discurso vazio. Isso aí. E pior ainda quando é de maneira consciente, né? Uma enganação, uma mentira, né? Algo nesse sentido, porque isso traz sofrimento para si mesmo. Porque não tem quem viva com leveza, com bem-estar, se você vive na mentira, porque você não consegue ter a consciência limpa. Você fica com a consciência pesada, querendo ou não, vai ficar com a consciência pesada, né? Fica com a consciência culpada, mesmo que nem se dê conta de que está com a consciência assim pesada, né? Então está fazendo mal para si mesmo, não está fazendo nenhum mal só para o outro diretamente, mas também para si. Mas é verdade. E aí, falando da música que ela colocou hoje, que fala sobre não julgar o outro, né? Eu acho que tem até a ver, porque como a verdade sempre vem à tona, né? E uma hora a verdade vai vir, toda a verdade vai vir. Então não tem necessidade da gente, a gente enquanto ser humano, julgar a partir do nosso modo de ver, que é totalmente relativo, né? A partir de uma perspectiva bem pequena, a gente julgar o outro, ou pior ainda, condenar, né? E criticar, discriminar, ou seja lá o que for, porque a verdade vai vir à tona. Então, eu acho que vale mais a pena buscar a Deus, se você está com dúvida da conduta de alguém, ou com dúvida sobre a verdade dos fatos que estão acontecendo na sua vida, ou mesmo de como proceder, de como agir. Vale mais a pena buscar a Deus, porque mais cedo ou mais tarde a verdade vai vir. Exatamente. Mais cedo ou mais tarde a verdade vem, porque a nossa verdade, como ser humano imperfeito, ela é falível, porque a nossa verdade só tem julgamento. Nossa verdade, a gente só julga. É muito difícil você conseguir olhar um outro a partir da perspectiva do outro. Do outro, exatamente. É muito difícil isso. É muito difícil. Você tem que praticar isso no seu dia a dia. Isso é reforma íntima. Você tem que praticar isso no seu trabalho, com as coisas que acontecem. Você tem que praticar isso na sua casa. Você tem que praticar isso na rua. Você tem que praticar isso na sua religião, seja ela qual for. Local que você frequenta ou não frequenta, ou está dentro de casa, está assistindo os vídeos. E quando você assiste os vídeos e você vê outros canais com pontos de vista diferentes do seu, do que você pensa, você tem que praticar isso a partir do ponto de vista do outro. Porque o amar ao próximo como a si mesmo é você se colocar no lugar do outro. E nós não nos colocamos no lugar do outro. Nós somos egoístas e individualistas. A humanidade, ela é egoísta e individualista. Diz assim, mas não, estou falando mentira? Estou falando mentira? Nós somos, sem perceber, nós somos egoístas, individualistas. Sem perceber. Não existe um ser humano 100% bom. Não existe um ser humano... Gente, eu não sou perfeita. Eu erro. Ah, se buscar erro, vai achar um monte. Eu sou calma, tudo, mas eu cometo erros. Às vezes vem pensamentos na minha mente, eu tenho que ficar me vigiando, e mesmo assim não é 100%. Não é 100%. Pensa de um, pensa de outro, pensa isso, pensa aquilo, não é 100%. Aqui, como o Pedro falou no outro vídeo, nós matamos 1, 2, 3, 4 leões por dia. E vocês acham que é somente com relação a uma coisa, né? Não. É uma, duas, três, quatro, cinco. Porque quanto mais você vai se autoconhecendo, você vai vendo que mais coisas precisam ser aprimoradas. Você precisa se conhecer e para aprender a identificar o que precisa ser trabalhado em você. A maioria do ser humano não sabe identificar aquilo que necessita ser trabalhado. Sabe por que que não sabe identificar? Porque não olha para dentro de si, só sabe olhar para o outro. E o mais interessante é que o que a gente vê no outro está dentro de nós mesmos, porque eu não posso ver no outro uma coisa que não está dentro de mim, que eu não reconheço como existente. E se ela existe, ela está em mim mesma. Então, por isso que tem aquela frase que fala: o que eu vejo no outro, eu corrijo em mim, que eu não É um sei quem espelho, falou, né? mas é verdade. Hã? Fala no microfone. Não, pode falar. Ela só tá Fala concordando. também. Eu tô concordando porque... Deixa eu falar. Eu estudei, além do espiritismo, fiz Ho'oponopono, fiz um monte de coisa, né? E sempre buscando melhorar, evoluir e entender. E não há nada que a gente faça que seja melhor do que a reforma íntima. Porque a gente consegue, é difícil, mas a gente consegue tratar, né, vendo no outro. A gente trata, porque a gente vê no outro aquilo tem na gente, né? E a gente consegue tratar. E isso aí é a reforma íntima, né? E com o tempo a gente vai, conseguindo enxergar os defeitos que nós temos, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos. Estamos aqui para melhorar, né? Todos nós, acho que, né? Ninguém é perfeito, não tem ninguém perfeito. Mas tem aquele que consegue enxergar e consegue melhorar, né? Sabe, Precisa dar o primeiro passo. Não, o mais interessante que eu percebo assim nesse processo é que na psicoterapia tem muito isso também. Quando a gente reconhece, quando a gente encara nossa própria sombra, né? Nossos próprios demônios, vamos dizer assim, que tá chiando. Quando a gente encara nossa própria sombra, nosso lado negativo, né? Nossos demônios ou nossos defeitos, seja lá a nomenclatura que for dada, e a gente trabalha eles dentro de nós, a gente consegue lidar melhor também com o outro, com a sombra do outro. Então, quando a gente trabalha na gente, a gente acaba que tem uma convivência mais harmoniosa com todo mundo. E é por isso que tem aquela frase: se eu quero mudar o mundo, eu começo por mim mesmo. Exatamente. Isso que ela está A mudança do falando. mundo começa por mim, algo assim nesse sentido. Isso que ela está falando, gente. Se nós aqui, né, nós aqui a gente consegue ter essa harmonia entre nós, entendo o seguinte, quando eu falo de harmonia, eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando que não tenha lutas, não estou falando que não tenhamos dificuldades. Passamos pelas nossas dificuldades, as nossas lutas, mas tem a questão da harmonia. E o que a Júlia falou, isso definiu tudo, porque quando a gente faz a harmonia, perdão, a reforma íntima, você consegue, de uma certa forma, perceber aquilo que está em você, porque o que você olha para o outro é reflexo daquilo que está em você. E você sabendo, você identifica, você consegue ajudar o outro no processo dele, sem julgar. Só o Então, fato de conseguir ser mais compreensivo, né, já exatamente, é um grande passo. já é um grande passo. Porque aí você passa a compreender o processo que o outro tá, o processo do outro, as dificuldades dele. Então, a reforma íntima, o ame teu próximo como a ti mesmo e não julgueis para que não sejais julgados, é justamente isso. O não julgueis para que não sejais julgados é isso. É você se colocar no lugar, você enxergar o que tem dentro de você, né? Aquilo que você olhou, coloca uma coisa na tua cabeça. tem alguma coisa lá no outro que tá te incomodando? Te incomodou? Incomodou muito? Não incomodou pouco, não? Então olha para dentro de você. Se coloca na frente de um espelho e olha para dentro de você. Vem cá, fala. Eu fui numa igreja. Aí, fazer então, parecer, aí eu fui numa igreja e tava lotado de gente. Aí o pastor começou a chamar. Vai falar aqui. Eu fui numa igreja lá em Sorocaba, tava lotado de gente. Daí o pastor começou a falar assim, você quer se modificar hoje? E todo mundo lá querendo, você entrou, vai sair diferente. Só que daí ele chamava as pessoas entravam tipo numa sala e saíam chorando. Eu falei, caramba, eu quero ir lá, na curiosidade, eu quero ir lá. Daí o pastor falou assim, quem quer mais mudar hoje? Aí eu levantei a mão, mas na verdade era mais a curiosidade do que querer mudar. Quando eu entrei assim, ó, tinha uma pessoa lá com um espelho gigantesco. Daí ela falou assim, você quer mudar? Então comece por você. Se olhe no espelho, o que você tem para mudar hoje? Aí eu entendi que, na verdade, você tem que começar por você. E todo mundo querendo mudar, e eu também quero mudar. Eu nunca vou esquecer desse dia. Mas é exatamente isso, gente. É espelho. Entendeu? Você olha no espelho para você identificar. Eu costumo falar... eu fiz um processo de meditação, que eu fui orientada para fazer esse processo de orientação por um pai velho. E ele precisava fazer uma catarse, entrar no processo, né, de uma reforma íntima mais intensa. E ele me orientou que toda vez que eu fosse fazer reforma íntima, fosse fazer meditação, que não era para eu fazer meditação guiada, como costuma ser, eu teria que fazer uma meditação diferente. Falou, você vai colocar música, você vai fazer como você costuma fazer, né? Lá da sua forma e tudo, mas sem nada de... vai colocar só música. Você vai sentar e você vai colocar, imaginar uma pessoa na sua frente. E essa pessoa é você mesma. Você vai imaginar essa pessoa na sua frente. E essa pessoa é você mesmo. Como se fosse uma pessoa de fora. E você vai deixar o seu eu falar para você, mostrar para você tudo que você não quer ouvir. Tudo que você não quer escutar. Olha... eu chegava lá, fazia meu processo de meditação, entrava naquele estado, né, relaxamento, tudo. E eu fazendo ali a meditação. E antes eu imaginava, né, a minha imagem na minha frente, sentada ali. Mas começava a entrar mais profundamente no estado de meditação, relaxando. Vinha como se fosse, não é vozes, não só vozes, vinham vozes, mas vinha como se fossem imagens de atitudes que eu tinha. Vinham imagens bem vívidas, bem, sabe? E que tocava, ia lá na ferida, assim, eram... aí aquela coisa assim, eu acordei, eu abri o olho, era tão... não era tudo de uma vez só, não. Foi devagarzinho, né? Foi um processo. Aí, dia após dia. E nesse processo, vinha aquela coisa assim, como se fosse eu mesma falando... vou dar mais ou menos um exemplo para vocês. Teve um momento que eu estava, que falou assim, projetou uma imagem, mas a imagem deu um recado e eu senti, o recado foi muito forte, como se dissesse assim para mim, você acalma, Você é calminha, né? Você é tão calma. Mas você não é tão calma assim, não. Porque olha isso que eu voltei. Eu fiquei assim, pensando, né? Eu falei, caramba. Aí eu tive que... Aí cadê que você consegue continuar fazendo meditação de novo? Porque pegou bem na ferida. Aí eu voltava e eu não. Aí eu tinha que pensar, né? Tinha que digerir aquilo, pensar, passar a semana inteira pensando e trabalhando, e foi todo o processo. Isso. O processo primordial, além de saber, é assumir que aquilo ali realmente está dentro de você. Mas é. Aceitar já é um primeiro grande processo, porque a gente acha muito que, que o mundo que está errado de cabeça para baixo, e que tudo é injusto, né? Que a sociedade é toda errada, mas a gente mesmo tem isso tudo dentro da gente, é incrível. E eu lido muito com isso, porque eu sofro muito com isso. Estudar a espiritualidade e estar no meio, envolver e me envolver nesse meio da espiritualidade, com a reforma íntima e esses conhecimentos, me trouxe muita essa tranquilidade até, né? De perceber que tudo tem um propósito, né? As coisas têm uma ordem, tem alguém organizando tudo, alguém no controle, né? E que algumas mudanças têm que ser feitas dentro de nós mesmos, né? Então, isso traz mais tranquilidade também, né? Porque a gente pode fazer a nossa parte, né? É uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção. Porque, por mais que você... Vou falar pela minha profissão, tá? Então, eu na minha profissão, a gente quando vai para uma profissão, por mais que você tenha vivência, por mais que você tenha feito o curso, ou tenha feito a faculdade, tenha feito mestrado, tenha feito doutorado, tenha feito muitas coisas, você tem que entender que você não vai saber tudo. Naquela área você não vai saber tudo. Nem você tem que especialista com exatamente um expert, né, com todo o conhecimento não vai, porque a gente tem que entender que todas as áreas, assim como o plano espiritual, elas se renovam. Elas se renovam, vão se aprimorando. Você tem que estar o tempo todo fazendo reciclagem. Mesmo assim, você nunca vai saber tudo. Mas é igual hoje, ó. Hoje, você sabe, né, que eu trabalho com as quentinhas, né? Aí uma pessoa pegou e mandou assim de manhã pra mim, ó. Bom dia. Por acaso você vai colocar sal na comida hoje? Aí eu olho lá, né, do meu lado, falando, né? Que o cara tá falando que a comida foi sem sal. Mas, tipo assim, eu entreguei, vamos supor, 25 marmitas, um falou que tava sem sal. Mas eu sabia que tava ali, né? Aí eu respirei fundo, o Ajô com o olho assim, né? Aí o Ajô falou assim, você quer responder? Eu falei, Senhor, Senhor, por favor, Senhor, me abençoe, como eu vou falar? Eu vou perder um cliente, mas eu vou ganhar uma Kelly renovada. Vai lá eu, com o celular. É verdade. É a minha vontade de verdade, gente. Perder uma quentinha por causa de R$10 e eu com uma vontade de xingar e eu aqui, lá no fundo... É sério, eu lá no fundo, daí eu olhei assim, ainda olhei pra ver se eu vi a Sônia, e eu assim, ó, eu agiu com o olho desse tamanho em cima de mim. Daí eu peguei e falei assim, não, senhor, trabalha comigo, senhor, por favor, por favor. Aí eu falei assim, não, vou mandar mensagem, vou mandar áudio. Daí vai eu, bom dia, tudo bem? Ó, me perdoe, a gente é falho, me desculpe, eu tenho certeza que hoje vai com todo amor e carinho. E aquela coisa e a outra vontade que não fala. Enfim, pedi desculpa, boa. Daqui a pouco passou 10 minutos e ele me mandou uma mensagem assim: não, moça, sua comida é muito gostosa, Deus te abençoe. Eu falei: obrigado, Senhor. O negócio é uma luta. É isso, gente, tá vendo? É, porque tudo começa em nós, né? Tudo começa. Tudo, qualquer atitude. E quem me conhece sabe que eu sou. Entendeu? Mas hoje, mais uma coisa que não perdeu um, como ganhou outros também. Não, mas o mais engraçado é que indiretamente. Aí ele ficava olhando pra minha cara e eu suando, que é um calor, né, Sônia? E eu suando, daí eu digitava, parecia que minha visão sumia, juro por Deus. Aí eu falei, senhor, eu vou mandar o áudio. E o áudio olhou e fez assim pra mim. Tipo assim, você não respondeu, né? Vocês sabem, né, que eu sou mocã, mas Deus, hoje eu não tenho mais. Evoluiu. Então, não deixou, gente, você tomar ver, conta, as emoções tomarem conta. Vocês verem que todos nós estamos no nosso processo. Então, não somos perfeitos. De manhã cedo, as meninas sabem que eu sou muito de gritar. Vamos, João, vamos! Aí, hoje, eu dormi à noite e falei assim, Deus, eu quero se tornar uma pessoa melhor. Todo dia eu peço isso antes de dormir. Pode ser a hora que for, Deus. Hoje eu tô dormindo dessa maneira, mas amanhã eu quero amanhecer uma pessoa melhor. Aí hoje vai lá, Matheus, vamos pra escola? Não, eu quero dormir. Matheus, vamos pra escola? E eu com uma vontade de gritar e vai. Aí o que que eu fiz? Filho, bom dia, meu amor. Vamos lá, mamãe vai ajudar você a lavar o olho. E eu com o olho lá virando, né? Como tá ali. Sabe o que ele fez? Ele levantou, pra você ver como que é. Ele levantou e falou assim, tá bom, mãe, vamos lá. Foi diferente, mas a minha vontade ainda era de gritar, mas vamos lá, filho, sabe aquela coisa? Então, gente, de verdade, todo dia eu tento mudar, nem que seja um pouquinho, eu sei que pra mim é muito, entendeu? E Deus também sabe que eu tento todo dia, por isso ele não desiste de mim, porque eu vou falar pra vocês, não é fácil de verdade. Eu fui criado com uma mãe e pai que toda a vida gritou, nasce suja, nasce, né? Então, eu fui acostumado. Então, eu se tornei espelho do meu pai e da minha mãe. Tudo tem que ser no grito. Então, agora, tá sendo difícil, porque quando eu falo calmo, todo mundo me escuta. E quando eu falo gritando, tipo, parece que ninguém tá. E quando eu falo com calma, viu? É, meu marido é assim também. Ageu, por favor, Ageu, o endereço é esse. Ele vai certinho. Ageu, é! Ai, eu me perdi, me ajuda. Entendeu? Então é uma luta constante. Eu não vou falar mais agora. É um jogo. Então é isso, gente. Pra vocês verem, foi importante a Kelly ter falado um pouquinho pra vocês entenderem a luta dela. Vocês sabem que a Kelly, ela é recente, né, aqui na plataforma, como ela falou um pouquinho da criação dela, que ela teve. Então, é como os mentores já falaram muitas vezes, que pode ser o espírito, ele pode ter a evolução que for. Ele pode ser o espírito que for, mas se ele for inserido no meio complicado, tiver uma criação, como a Kelly teve uma criação só toda à base do grito, né? Foi o que ela se tornou. Então ela começou a criar os filhos, falar, se comunicar com o marido, repetiu exatamente. Nossa, e quebrar um ciclo é muito difícil mesmo. É muito difícil mesmo. Hoje ela me ligou. Deixa. Vai lá. Como que foi? Ela me ligou hoje. Gente, eu tento mudar todo dia. Que hoje ela falou gritando comigo, é como se meu ouvido tivesse tampado. Daí eu falei assim, mãe, não entendi, dá pra você falar mais calma? Você não tá escutando? Não, mãe, eu não tô escutando. Aí quando ela falou com calma, você entendeu? Ela entendeu o que eu queria falar e ela me entendeu. Então, tipo, a gente não brigou. Porque quando ela antes era na gritaria, tá bom, tchau. Entendeu? Então ficava aquela coisa como se a gente estivesse brigando e acabava sempre na parte ruim. E hoje não, ela falou assim, tá tudo bem, sabe aquela, mãe, tá tudo bem, e com você, tá tudo bem? Nossa, mas tá acontecendo alguma coisa? Tá, mãe, Deus tá me mudando todo dia um pouquinho, minha garganta dói quando eu grito agora, você entendeu? E é devagar, não aponta o dedo pra sua irmã, você tá apontando o dedo, tá vendo, né, Deus, ela tá apontando. É isso, gente. Vocês vão conhecendo um pouquinho de cada um. Então, nós aqui também estamos passando pelo nosso processo. E isso é o que a espiritualidade está permitindo que vocês vejam aqui conosco. Que vocês participem aqui conosco. Porque a gente não esconde nada de ninguém. Nada de vocês. A gente não esconde o nosso processo. O que, que a gente passa. Porque a gente está aqui justamente para isso, para fazer essa troca, não só para a gente aprender o que a gente aprende, o que a gente consegue colocar em prática no nosso dia a dia da reforma íntima, passar para vocês e permitir que vocês vejam isso. Eu penso, Sabrina, particularmente, eu acho que todo local deveria ser assim, sabe? Todo local, todo independente da religião, o seu processo, ele deveria ser presenciado, ele deveria ser visto pelas pessoas, para edificar. Não escondido, porque às vezes a pessoa está num processo e ela acha que só ela passou por aquilo, ou exatamente, que ela está indo mal, ou que só para ela é mais difícil, só que não, é difícil para todo mundo. Então, quando a gente mostra assim, acaba que ajuda o outro também, né, a passar pelo processo dele. Quando a gente conta a nossa história, nossas vivências, né, vocês que têm mais experiência e trazem muito, ajuda muito a gente a passar pelos nossos processos também. E aqui é uma ajudando a outra. Mas a nossa experiência é mais diferente, ó. Porque ela veio da Bahia, a outra veio também, eu sou de Sorocaba e a gente mora, tipo, tudo junto. Tudo tipo, junto. Cada um tem a sua casa, mas tudo porta com porta. Então, antes, quando eu vi o defeito na Juliana, eu vi o defeito na Jace, mas eu não enxergava. Então, hoje, eu sou diferente. Quando eu vejo algo na Jace ou na Juliana, eu paro pra pensar, eu falo, Deus, como que eu vou apontar o dedo pra ela, sendo que ela tá no processo dela, eu tenho que respeitar. Então, se eu tiver com qualquer pensamento nelas, me tira isso, não é de mim, entendeu? E é assim que a gente vai mudando. Então, você começa a olhar pra elas de outra maneira. Hoje eu olho pra Juliana, pra Jace, pra Michele, com amor. Porque mesmo eu, às vezes, vendo os defeitos dela, eu olho com amor, porque eu sei que ela tem o tempo dela de mudança e eu tenho que respeitar, entendeu? E cada dia eu aprendo um pouquinho e falo também. Gente, outra coisa. Tem uma frase que está aqui martelando na minha cabeça, que eu ouvi há um tempo atrás e que me ajudou muito no meu processo de me enxergar. Foi assim, ninguém muda ninguém. Se você quer ver mudança, mude você de atitude, né? É o primeiro passo. Porque você mudando de atitude, você consegue enxergar melhor os seus erros, consegue mudar e consegue ver que o próximo, o seu irmão, tem o tempo dele de mudar, né? E a gente precisa respeitar. É um processo. Uma coisa que a Sônia passou aqui para eu poder abordar, é uma passagem bíblica, deixa eu só ver aqui, é Romanos 7. Peraí. Ah, tá, achei aqui, porque eu saí para ver qual era. Romanos 7, no versículo 15, no parte do número 15. Sim, Romanos, como a Zona falou, Romanos foi escrito pelo apóstolo Paulo. Então, apóstolo Paulo, ele escreveu muito do que ele vivenciou, muito do que ele experienciou. Foi, se você for ver as cartas, a história e tudo que ele fala, é muito do que ele viveu. E você vê que aqui ele já fazia reforma íntima. Você já percebe aqui pelo que está aqui, que ele fala aqui, ele já fazia reforma íntima naquele tempo, ele já olhava para dentro dele, para mudar a essência dele. Que diz assim, que ele fala assim, eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Se faço o que não quero, isso prova que reconheço que a lei diz o que é certo. E isso mostra que, de fato, já não sou eu quem faz isso, mas o pecado que vive em mim é que faz. Pois eu sei que aquilo que é bom não vive em mim, isto é, na minha natureza humana. Porque, mesmo tendo dentro de mim a vontade de fazer o bem, eu não consigo fazê-lo. Então você percebe aqui que ele... A luta interna. A luta interna dele. Né? Ainda mais ele, que veio de uma criação bem, bem doutrinária para aquela época. Foi inserido de cabeça na doutrina, nos costumes daquela época. Então, para seguir Cristo, você tem que se despedir de toda a doutrina, porque Cristo não veio trazer a doutrina. Não foi isso que Cristo trouxe. E nem religião. Não foi isso que Cristo trouxe. Ele veio trazer um estilo de vida. Ele veio trazer ensinamentos para nos mostrar, ensinamentos de conduta, ensinamentos de ética, de moral, de amor ao próximo, de amar a si mesmo. Ele veio trazer uma lei universal. Que essa lei, ela rege todos os planetas, ela rege todo o universo, ela rege todos os seres. Uma coisa que eu percebi, que às vezes vem muitos seres para canalizar aqui ou em qualquer outro lugar, até mesmo espíritos de outras religiões, que às vezes são seres de outros planetas, mas que estão utilizando aquela roupagem. Pode ser de Exu, de Preto Velho, de Pombagira, o que for. E que são espíritos, né? Então, às vezes, eles vêm trazer conhecimentos sobre o planeta dele. Então, ele explica, ele fala como é que é o planeta dele, quais são os costumes, né? Mas eles falam muito do que... falam do que eles são agora, né? Naquele patamar a qual eles estão, de um mundo fraterno. E no vídeo anterior, que eu falei sobre, que vai entrar ainda, que eu falei sobre, citei a questão dos Anunnakis, ali conta a história deles. Conta a história deles. Conhecimentos que eles deixaram aqui através da humanidade terrena, que deixaram várias tabuletas com todos os escritos, realmente como foi a história deles. Então, esse canal Holograma Histórico, ele fala sobre a série, se chama a série Anunnakis. Então, ele mostra que não teve diferença nossa para eles. Não teve. Até uma pessoa ontem veio me fazer uma pergunta, que ela perguntou assim, mas o que eu aprendi dos Anunnakis, na questão da moral, na questão da evolução, tá sendo totalmente diferente do que tá ali. Aí foi o que eu falei para ele. Mas ali tá mostrando que eles também passaram pelo mesmo processo que nós estamos passando. Então tinha aqueles que estavam evoluindo, os Anunnakis, que estavam evoluindo moralmente, na ética, se espiritualizando, como tinha aqueles que não tinham. E quando eles vieram para cá, foi bem no início, né? Que a gente nem existia. O que existia era os animais e os símios, né? Os seres primitivos, símios. E aí foi aí que eles começaram a fazer as experiências para criar uma raça mais aprimorada para ajudar eles lá no trabalho aqui, né, na extração do ouro lá nas minas e com muitas outras coisas, né, e de outros também, outros minerais, outros minérios, outras pedras que eles perceberam que poderiam ser utilizados. Então, você percebe que eles também tinham um conflito deles. Eles passavam lá no planeta deles pelos conflitos deles, tanto que eles passaram que quase que o planeta, a humanidade, a Anunnaki, o planeta foi dizimado por um governo, por um governante que estava levando o planeta para esse caminho. Então, teve guerra lá entre eles para, né, para realmente aquele outro, para tomar o governo do planeta de volta, para ajudar a recuperar. Né? Vocês acham, gente, quando no planeta deles, que por conta deles terem quase levado o planeta à destruição e eles criaram uma abertura, né? Foi criada uma abertura na atmosfera, vocês acham que aqui na Terra esse buraco na camada de ozônio é o quê? É a mesma coisa. Aí vocês acham que em outros planetas também não aconteceu isso? Isso faz parte da evolução do espírito. Então, um planeta para chegar, uns seres de um planeta para chegar a um mundo fraterno, passou por poucas e boas e passou pelo mesmo processo que nós estamos passando aqui. Então, para vocês entenderem, por que que eu estou falando isso? Que a lei universal, ela é a mesma para todos. O processo evolutivo é o mesmo para todos. Então, o que está acontecendo conosco não é diferente do que está acontecendo com outros planetas. O que já aconteceu em outros planetas não é diferente. Por isso que aí eu penso, poxa, se nós aqui estamos tendo tanta ajuda da espiritualidade, isso é o meu pensamento, tá, gente? Eu, Sabrina, apenas conjecturando. Se nós aqui estamos tendo tanta ajuda de Deus, da espiritualidade, do Cristo planetário, na nossa humanidade, aí eu penso, esses seres também, no planeta deles também tiveram a mesma ajuda. Porque no universo não existe orfandade. Não existe orfandade. Espiritual não existe. Todos são assistidos. Então, para pensar. Porque a gente só está pensando aqui a nível de planeta Terra. Seu conhecimento está vindo para a gente hoje, da forma como está vindo, maciçamente, porque antigamente não vinha assim. Era um pontinho aqui, um pontinho ali, um pontinho lá, um pontinho. Agora não. Agora é assim, ó. É uma enxurrada de conhecimento. É uma enxurrada de descobertas. Por que que está vindo dessa forma? Porque não tem mais tempo. Quando fala que não tem mais tempo, gente, sabe o que que eu penso? Esse não tem mais tempo é para não acontecer a mesma coisa com o planeta Terra como deve ter acontecido com outros planetas. Aí eu penso, conjectura minha, se um planeta, o planeta Erg, foi destruído pela própria os habitantes do planeta. Tá entendendo, gente? Então, para não ter mais tempo, para quê? Vai chegar o ponto da gente destruir também Por isso que a espiritualidade está começando a intervir. E a gente tem que entender que esse processo está acontecendo não é somente aqui na nossa galáxia. Porque quando o planeta evolui aqui, toda uma galáxia está evoluindo junto com aquele planeta, porque todos os planetas estão em processo evolutivo, a evolução ela não para. A evolução ela é contínua. Acontece aqui, reflete lá na frente, porque o universo é uma onda. É isso aí. Reflete, vai refletir em outras dimensões, vai refletir. Então, a espiritualidade está intervindo. Essa mensagem tem resposta. Porque a espiritualidade está intervindo para nos ajudar, para nós evoluirmos, também para preservar o planeta. E para nós não nos endividarmos mais ainda do que já nos endividamos, do que já estamos endividados. Então, ao mesmo tempo que a justiça está sendo feita, mas é uma misericórdia. Muita coisa. A gente tem que pensar dessa forma. Então, por que que eles estão falando muito, né, só aqui? Eu assisto outros canais que falam de reforma íntima também. É porque a gente avançou muito na razão, no conhecimento. E aí, depois com a pandemia foi tipo o ápice de um caos, né? Porque antes da pandemia, a gente ainda está no caos, mas antes estava tudo muito inflamado, tudo era motivo de briga, discussão em tudo quanto é lugar, e as pessoas estavam muito separadas umas das outras, eu vejo assim. E aí a pandemia veio como uma pausa assim no mundo, e eu percebo também que muitas pessoas tiveram despertar na pandemia, porque foi um momento bem de introspecção do mundo inteiro, né? Todo mundo dentro das suas casas, não só casas físicas, mas dentro das suas casas, no sentido nosso corpo, dentro de nós mesmos, da nossa mente, né, do nosso próprio eu, cada um consigo, dentro de si, e com aqueles que compartilham o mesmo ambiente, né, para quem mora junto, e se conhecendo mais, né, e crescendo e evoluindo com esse processo. Então, eu vejo que tiveram muitas pessoas que tiveram esse despertar na pandemia, e eu vejo que a pandemia em 2020, essa pausa que o mundo deu, foi também com esse intuito, né, de muita gente se despertar. Se você parar para pensar, foi através da pandemia que muita gente começou a olhar para si mesmo. Por quê? Exatamente. Porque eles estavam tão correndo que, peraí, vamos parar. Porque todo mundo estava vendo o erro do outro, mas não estava vendo de si. Então, daí você tem que ficar na sua casa, se deparar com você consigo mesmo. Exatamente. Você se olhar no, como se estivesse se olhando no espelho, nossa, ficar consigo mesmo, porque forma, hoje, né, em dia... Senta ali, Ken. Porque assim, poucos no mundo são as pessoas que conseguem ficar consigo mesmas, assim. Poucas são as pessoas que conseguem ficar consigo mesmas, sem fazer nada, assim, sem celular, sem nenhum estímulo externo. Sentar e ficar consigo mesma. Se não tivesse a pandemia, a coisa ia ficar pior ainda. Por isso que eu tô falando que... Parar para pensar, fala, a gente está num tempo que todo mundo está se atropelando, porque você não tem tempo para perguntar um bom dia para o seu vizinho, você não tem tempo para dar atenção naquilo, ver aquilo, você não tem, é muito corrido. Então, com a pandemia, todo mundo foi obrigado a parar, ou você para. Você entendeu? Daí que a turma começou a ver que a sua planta cresceu, aí você viu e falou assim, nossa, minha casa precisa de um talento. Daí você começou a olhar para si mesmo, porque, na verdade, ninguém para ver. O dia é muito corrido, tudo foi muito corrido. E eu acredito que a pandemia não foi um lado só ruim, foi um lado bom também, porque teve que parar. Se não fosse assim, o mundo não ia parar. Não ia. É, isso é verdade. Eu vou ler aqui um texto que a Sônia imprimiu. É, eu vou falar. Essa foi uma mensagem que um espírito, ele se manifestou e ele trouxe uma mensagem para para nós aqui da plataforma de oração. E foi no dia 6 de janeiro de 2019. E eu vou ler a mensagem, porque eles já estavam falando as lutas, os processos que nós iríamos passar, e já estavam já nos alertando e nos dando as instruções para as reformas que a gente teria que fazer e também as armas que a gente teria que utilizar. Aí ele aborda muito a questão da reforma. Então o Espírito diz assim: não há limites para a evolução. Vocês encarnados que participam e são necessários a este trabalho, vivem aqui na Terra recebendo influência, lidando com sua essência, lidando com sua dificuldade evolutiva pessoal. Um dia podem se deparar com uma muralha. Poderão dizer: aqui é meu limite, não posso subir este muro. Ouçam a mensagem de Deus que trago para vocês, trabalhadores deste grupo. Esta muralha não existe. Este limite não existe. O trabalho que é realizado aqui por este grupo, programado pelo Pai Criador, os limites não existem. Os limites são colocados pelas fraquezas de cada um. Sempre que esta muralha aparecer na frente de vocês, mentalizem-na se tornando transparente, se desfazendo, se desmontando e vocês conseguindo visualizar o que está do outro lado. Sigam sempre em frente. Entre os encarnados que estão aqui, não há um que não necessite das durezas do planeta Terra em transição. Todos estão aqui com fraquezas grandes ou pequenas. Não há quem se destaque em evolução em capacidade ao outro. As capacidades são diferentes. A arte do Criador, a beleza e a santificação do Criador é saber usar estas diferenças, os pontos positivos de cada um. A muralha, o limite não existe para nenhum de nós. O limite de capacidade, o limite de sofrimento, o limite daquilo que antes era uma verdade indestrutível se desmontaram. Crenças antigas se desmontaram. Todas as muralhas de limitação continuarão neste trabalho, sendo facilmente desmanchadas com uma oração. A visão da muralha é no momento de preocupação. A oração é um instrumento de uso para que ela desapareça. Eu vos deixo com a paz de Cristo, que a fé de cada um seja sempre fortalecida com orações, com o amor de Deus em vossos corações. E só não falou o nome. Não quis identificar. Mas essa mensagem, eles me lembram. É porque como eu estou. Eu estou. Essa parte, isso aqui eu já tinha escrito no computador, porque a gente grava, depois eu passo, escrevo. E estou mandando encadernar tudo que até agora. Mas como tem muita coisa para escrever, eu tenho que fazer aos poucos, porque agora eu vou começar a escrever em 2020 e eu não consegui. Então, vou pegar, não é as gravações que vão para o canal, são as dos gravadores, quando a gente se reúne aqui, não é nem do trabalho espiritual, é das nossas reuniões, das nossas aqui. Então, a gente grava com um gravador, depois eu escrevo, imprimo e fico juntando para encadernar. já comecei a preparar de 2020, algumas já estão inscritas e vou escrever outras para encadernar. Aí agora eles me lembraram para ir lá pegar, porque eu já estou com 2019 pronto, que eu vou descer para encadernar. E essa foi a primeira do ano, de 2019, olha a data. 6/1/2019. E essa mensagem está sendo muito importante, porque de uma certa forma também fala da reforma íntima, das muralhas que nós temos que transpor, as nossas muralhas em todos os sentidos, de nós mesmos, muralhas das nossas convicções, dos nossos conceitos, todas as muralhas, isso faz parte da nossa reforma íntima. Exato. Nossas crenças limitantes que vêm do nosso condicionamento nessa encarnação ou até de várias encarnações, a gente acaba ficando construindo um modo de pensar muito limitado, né? Em torno de certos conceitos de pode ou não pode, tanto em relação à nossa própria capacidade, e aí a gente se limita no nosso potencial, porque a gente acha que não pode ou que não merece, por conta dessas crenças limitantes, quanto também no próprio agir de Deus, né? Colocando limites na maneira como a espiritualidade trabalha. E tem aquela frase que fala assim, tudo posso naquele que me fortalece. E realmente, hoje eu tenho essa compreensão de que a gente pode tudo, mas a gente tem que fazer essa reforma íntima que inclui também mudar nosso modo de pensar, nosso modo de ver o mundo, de ver a vida. É toda uma mudança para que as coisas que têm que acontecer, que às vezes parecem até impossíveis de acontecer, acabem acontecendo, né? Respeitando o processo e o tempo de desenvolvimento de si mesmo. Isso. Tem uma palavra que diz, mas nem tudo nos convém. Tem uma coisa assim. Tudo posso, não, mas ele estava falando de reforma íntima. Mas é lícito, mas nem tudo nos convém. É a mensagem do apóstolo Paulo. Que é também sobre reforma íntima. Eu posso fazer o que eu quiser, mas será que é bom aquilo que eu faço? Né? E sabendo que é a lei da semeadora. Mas nem tudo me convém. Não. Você acha que é legal beber, mas daí que não beber, vai vir, né? Tem que parar para pensar. Tudo é bom. Mas também tem a parte ruim, então às vezes não convém aquilo que você quer fazer. Nossa, exatamente. Tá. Tem uma outra passagem do apóstolo Paulo, é que eu tenho que procurar, que eu não decoro onde está, mas eu sei qual é a passagem. Aí eu vou lá procurar onde está. Que é interessante que ele coloca assim, eu vou procurar aqui para a Sabrina ler. Tá no livro de Efésios. Quem tem a Bíblia, é no livro de Efésios, na carta aos Efésios, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, do versículo 14 a 21. Mas não é todo ele, não, que diz assim, porque o que é claramente revelado se torna luz. E é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte e Cristo iluminará. Reforma íntima. Paulo falando sobre reforma íntima. Está dormindo, acorde. Reforma íntima, a gente tem que entender. A gente tem que saber escutar. É aquilo que eu até estava falando aqui. Às vezes você faz profissão, faz faculdade, cursos, tudo, e você fazendo aquelas faculdades, ou teologia, enfim, odontologia, medicina, o que for, você acaba achando que você tem todo o conhecimento. E às vezes até te limita, na verdade. te limita. Porque, por exemplo, uma faculdade de psicologia ou medicina, se você for ver só pelo estudar essas áreas, só pelo lado da matéria, vai acabar te limitando espiritualmente, porque você não vai ver os fenômenos mediúnicos, por exemplo, como fenômenos espirituais, você vai ver como patologias, como doenças, como transtornos. Então, pode acabar até nos limitando. E aí a gente vai ter que transpor essa barreira. Tem que, exatamente, tem que transpor pelo seguinte. O irmão de volta, eu assisti uma palestra dele, ele contando uma história de uma... Não sei se era médica, eu acho que ela era médica, não sei se era psicóloga. Não. Já tem muito tempo que eu assisti ele contando a história dele, que ela não acreditava em Deus. E ela e o marido, Deus não existia. E falava para o filho, Deus não existia. Só que o filho parece que ele tinha mediunidade, ele sentia algumas coisas, e ela ali, naquela postura, acabou que o filho se suicidou. E ela foi procurar o irmão Divaldo. Ele era psiquiatra. Ele era psiquiatra, e a mãe também, parece que era, os dois eram psiquiatras, ela era psicóloga, alguma coisa assim. E foram, e o filho, esse, apareceu, o irmão de volta, parece que viu o filho, e o filho chamava os pais de assassinos. E disseram, vocês são assassinos. Com a postura deles, levou, e o filho queria descobrir. Não é possível, alguma coisa existe. E os pais não existem. O filho se suicidou para descobrir. Então você tem que estar com isso em mente, ter essa responsabilidade na sua mente, principalmente os líderes, né? Então por que que a espiritualidade exige tanto a reforma íntima do Pedro? Por que que exige tanto a reforma íntima dele? Né? E ele também. Porque ele sabe que ele é um influenciador. Ele sabe que muita gente está fazendo a reforma íntima, né? Muita gente está deixando de fazer muitas coisas que faziam por causa dele. Por conta dos vídeos, das mensagens que estão sendo trazidas, da maneira que ele está sendo usado, pelos exemplos. Então está transformando a vida de muitas pessoas. Está transformando. Então, quando chega uma pessoa e joga um balde de água em cima disso, né, com relação a isso, da reforma íntima de pessoas estarem estarem nesse processo de mudança devido a um trabalho, né? Tô citando aqui o nosso exemplo, porque eu tenho propriedade para falar daqui, mas eu tô generalizando, falando de outros trabalhos também, tá? Mas vou falar aqui da plataforma porque eu posso falar daqui. Eu estou aqui, eu vivencio a plataforma, então eu posso falar aquilo que eu vivencio. Né? Eu tenho propriedade para falar isso que eu estou vivenciando. Então isso é muito sério, porque você acaba jogando um balde de água na cabeça da pessoa e a pessoa acaba voltando para aquele processo antigo que ela estava lá, de vícios, de promiscuidade, de tudo. E a sua responsabilidade, por mais que você ache que não, mas você tem uma responsabilidade. Porque aquilo que você falou, ou aquilo que você disse, ou que você escreveu, você influenciou. Então, exatamente, gerou um karma, você influenciou. Ainda mais se a pessoa não tiver uma cabeça boa. Se a pessoa ela não tiver uma cabeça boa, assim, né? Firme, e saber o que ela quer, não é isso que eu quero, e ninguém vai me tirar do foco, eu vou mudar, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, vou parar de me destruir, vou cuidar mais da minha saúde. E mesmo que tenha, ninguém fica assim 100%, a gente tem oscilações, coisas acontecem, eventos acontecem, a gente acaba tendo oscilação e balançando, assim, algumas certezas, né, que a gente acha que... Então, por isso que a gente pede muito aqui para as pessoas, com relação a comentários em outros canais, né? Comentários em outros vídeos, já que está assistindo, já que a plataforma de oração ela está falando de reforma íntima e os mentores várias vezes já citaram isso da questão dos comentários das pessoas que assistem a plataforma nos comentários em outros canais, isso faz parte da reforma íntima, então presta atenção a forma como vai fazer o comentário, porque a gente nunca sabe onde tá a ferida do outro. Exatamente. Onde dói no outro. Onde dói às no vezes outro. A gente pode falar, achar que é uma coisa boba, mas pro outro aquilo teve um impacto tão forte que causou assim uma queda, né? Exatamente. Do outro. Pode ser um gatilho para alguma queda de algo que ele estava vindo vencendo. É, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque as palavras ferem também. Ferem e decide o destino da pessoa. Ferem, ainda decide o destino da pessoa. Porque dependendo. Então, sim. Sim, de uma certa forma, sim. Então, isso é muito sério. Por isso que eu, quando eu assisto alguns canais, por mais que pode ter alguma coisa que eu não concorde, eu não faço comentários. Eu não comento. Eu analiso, eu procuro olhar, procuro entender naquele processo, vou pesquisar, vou ver o ponto de vista da outra pessoa. Mas eu não comento, eu não faço comentários em canal nenhum. Eu entro, assisto o vídeo, eu pego aquilo que é bom pra mim, eu procuro ver qual é a mensagem que o canal tá passando, né? O que aquele vídeo tá passando, o que tem pra me ensinar, o que eu posso tirar. Por exemplo, a minha mediunidade, o desenvolvimento de energias, de saber identificar o tipo de energia, o que está acontecendo comigo, foram através de outros canais, não só de livros, mas de outros canais. Canais que eu assisti e que estavam falando sobre muitas coisas. Então, sobre energia, sobre isso, sobre aquilo. Vocês querem ver uma coisa que foi bem no início para mim? Eu tive que desconstruir isso, porque como evangélica eu aprendi a olhar essas entidades, né, que eu vou citar aqui. Eu acabei aprendendo, por não conhecer, eu acabei aprendendo a ter um preconceito, né? Então, quando eu vim para cá, que desconstruiu aquilo todo, se hoje eu tenho o respeito que eu tenho pelos Exus, se eu sei quem são os Exus, Pombagiras, Pretos Velhos, foi porque eu me abri para isso tudo sem preconceito, sem julgamento. Eu tive que me abrir e eu tive que, não, é isso, entrar naquele processo de não bloquear. Eu, no início, eu entrei no processo que eu empurrava. Vinha e eu fazia isso. Chegou um ponto que, no início, isso aí para vocês verem a importância da reforma íntima. Chegou um ponto que, no início, às vezes incorporava espírito, eu confrontava o espírito, mas não porque eu queria escutar o que ele tinha para falar, mas porque eu não aceitava nada do que ele estava falando, porque na minha cabeça aquilo que foi enraizado com relação à doutrina era aquilo, ponto final. Exatamente. Então, no início eles tiveram que ter paciência comigo, apesar de ter sido rápido, mas eu passei pelo meu processo. E quando eu percebi o que eu estava fazendo, que vinha, eu barreirava, empurrava de volta. Vinha, eu barreirava, empurrava de volta. Quando eu percebi na reforma íntima que eu estava fazendo isso, eu falei, não, eu não posso, eu tenho que me abrir, eu não posso mais ficar fazendo isso. Aí eu comecei a trabalhar, né, porque era um automático. O que que acontecia? Vinha no automático, já botava a barreira e empurrava. Quando eu percebia que a barreira estava vindo, eu voltava atrás, puxava para trás e começava a trabalhar meu interior para ir abrindo, abrindo, abrindo, abrindo, abrindo, abrindo. Até que abriu e eu comecei a aceitar, assimilar. Então, uma das coisas que eu não tive dificuldade, depois eu comecei, fui pesquisar para ver, até hoje estava tocando no assunto a respeito, foi, qual era o nome do que vocês estavam falando? Da entidade que vocês estavam falando, qual era o nome? Shiva? Foi Shiva. Isso. Então elas estavam falando ali sobre Shiva. Deidade hindu. É. Então, eu antes que eu olhava aquela imagem, né? E qualquer imagem que fosse que eu olhava, já tinha aquele. Né? E eu acredito que isso seja com muitos e muitas religiões. Então a gente tem que se abrir. Buscar a verdade, para a verdade me libertar. Exatamente. Então eu entrei nesse processo, fiz. E até mesmo com. Até mesmo no candomblé. Porque. Tem uma amiga que é sempre uma amiga e ao mesmo tempo cliente. Então sempre respeitei ela nesse sentido. Mas sempre ficava meio assim, né? Que eu não sabia quem é o Oxum. Pra mim, Iemanjá era. Né? Então, gente, quando eu conheci o Oxum, que eu senti o Oxum, a energia, né, desse orixá, eu só sabia chorar. E senti uma paz, uma calma, um amor enorme. E eu, hoje tem lá a música que eu adoro escutar da Oxum. Quando eu tô com algum problema, alguma coisa, aí eu vou falar, não, vou fazer uma meditação. Aí na mesma hora, qual é? Aí eu pego, aí vou lá escutar. Não, essa música dela acho que é em Yorubá, que fala, vou tentar cantar mais ou menos, que fala assim, Tevere verene ta ochum, e tevere verene ta ya, ochakini bani ta ochum, tiki tiki tiki ni sa ya, e tevere. Então, depois que eu comecei a escutar e canta bem assim, cantei rápido, mas vem aquele. Então, aí eu, nossa, gente, que delícia. Aí eu comecei a escutar, mas eu dormia ali, tinha um sono tranquilo e tudo. E não só com ela, como muitos outros também, entendia a questão de Shiva, né? O que representa, o que é. É uma deidade do hinduísmo, eu sei pouca coisa. Mas eu sei que tem três que são principais, que é Brahma, Vishnu e Shiva. O Brahma é o que constrói, Vishnu é o que mantém, e aí quando Vishnu, vamos dizer assim, não está dando muito conta, não é bem isso, né? Estou colocando numa linguagem humana. Vem Shiva e destrói tudo, né? Como foi, vem Shiva, com a energia de Shiva vem, por exemplo, aqui tem uma pandemia, destrói tudo, caos do jeito que a gente está vivendo, guerra, briga, para depois Brahma vir e reconstruir um novo. Uhum. Então são. Não é assim, não é que são como se fossem. São mais energias, assim. Não é. Como se fossem energias, as deidades. Não é no sentido negativo, é no sentido positivo. Não, é justamente veio um caos. Destruiu o antigo, destruiu o velho, destruiu o velho. Uhum. Velhas formas de pensar, velhos hábitos, velhos costumes, para que um novo venha. Né? Então a gente vive num planeta de provas e expiações. Esse planeta tem que ser destruído metaforicamente, né? Não é que o planeta vai explodir nem nada disso, mas o modo de pensar e de agir, de ser nesse planeta vai ser destruído para que o planeta regenerado possa surgir E não é assim do nada, de uma hora para outra. Coisas vão acontecendo, pessoas vão mudando, situações vão sendo orquestradas pela espiritualidade. E aí o processo vai acontecendo. Exatamente isso. Então a gente tem que... Foi o que eu sempre fiz. Pesquisei, olhei, mas sem comentar. Porque a gente tem que ter isso muito na mente. Vou contar uma experiência para vocês. Já vai lá, vai lá. Ontem a gente foi para Madureira, eu e o Ageu. Aí o que que acontece? Eu na banca de Madureira, o cara veio e pegou meu celular. Mas pegou mesmo. Aí na hora que ele pegou no meu celular, eu falei, ei! A minha reação, na verdade, era grudar ele, né? Ele não correu, Sabrina. Ele olhou para mim e eu falei assim, você precisa do meu celular? Vai ser útil para você? Eu falei para ele, porque você vai me prejudicar, mas se você falar para mim que vai ser útil para você, Deus te abençoe. Ele começou a tremer assim, ó. Ele me devolveu o celular. Ele falou, me perdoa, ele falou para mim. Aí veio segurança, grudou ele e falou, você quer que eu chame a polícia? Eu falei, não. Aí ele pegou e saiu, você entendeu? Eu poderia ter... Ah, ele tá roubando meu celular. Eu falei assim... Daí eu me controlei. Eu falei assim, Deus, o senhor sabe da minha necessidade, mas sabe da dele também. Eu falei, ei... Aí ele olhou para trás, eu falei assim, esse celular vai ser útil para você? Ele parou. Eu falei assim, se você falar para mim que esse celular vai ser útil para você, eu vou perder, mas se for bom para você... Eu falei assim, pode ficar. Ele começou a tremer assim, ó. E devolveu o celular na minha mão. Você entendeu? Porque eu podia ter gritado, mas eu coloquei Deus acima de tudo. Eu falei, Deus, o senhor sabe da minha necessidade, eu não vou ter condição de comprar outro. Mas o senhor também sabe da necessidade dele. Você entendeu? Então, o que eu poderia fazer? Foi a mesma coisa do carro, né? No dia que eu levei o carro lá pra ver, o ar-condicionado, o cara falou assim pra mim, ah, não, deixa aí o carro, que eu vou dar uma olhada, ele falou pra mim, depois eu te passo o valor. Só que, na verdade, eu só ia arrumar uma peça que eu precisava ir pra Sorocaba. Ele desmontou inteirinho o ar-condicionado, ele me ligou e falou assim, ó, ficou em R$800. Eu falei, moço, eu não tenho condição de pagar os 800, eu tenho 150, que é da peça que você me falou pra mim pra ir Sorocaba. Daí ele falou assim, então, só que eu abri, então eu vou cobrar a mão de obra, R$300. Aí eu falei assim, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro, eu não tinha mesmo. Aí eu liguei pra ele, eu falei assim, moço, você não me falou que você ia cobrar a mão de obra. E eu não tô desmerecendo o seu serviço, eu falei pra ele. Mas se você falar pra mim que você está agindo de boa fé, porque você não me falou, eu pago pra você. Mas se você me disser que tá sendo por boa fé. Aí ele desligou o telefone, ele ligou pra mim depois de 10 minutos e falou, moço, eu não vou cobrar nada, pode vir buscar o carro. Você entendeu? Porque ele não estava agindo de boa fé, mas eu não poderia ser ignorante com ele, eu teria que ser com amor. Eu não tenho condição, mas se você falar para mim que você está agindo de boa fé, eu não estou desmerecendo o seu serviço. Não tenho esse dinheiro, mesmo ele falando para mim que ele vai estar agindo de má fé, eu não tenho. Passou 10 minutos, ele me ligou e falou, moça, pode vir buscar o carro. Eu não vou cobrar os R$300. Eu falei, ô, meu pai. Entendeu? Mas é porque você tem que colocar Deus e confiar. E eu confiei. Entendeu? Não acreditei. Eu confiei. Eu falei, Deus, seja feita a sua vontade. Se for para mim passar por isso, eu vou passar. E se não for para mim passar, o senhor também não vai deixar eu passar. Você entendeu? Então a minha vida tá sendo assim, Deus. Às vezes eu venho de verdade, gente. A quem me conhece das meninas sabe, a minha esquentinha tá sendo assim, ó. Eu faço dinheiro hoje pra me comprar a mistura amanhã, daí sobra um pouquinho e vai indo. E é assim, às vezes eu acordo, começo o dia, eu falo, Senhor, eu vou ter tanto. Mas eu queria fazer tanto amanhã. Pois, gente, às vezes dá meio de e-mail, um monte de gente começa a ligar. Aí eu faço o dinheiro da quentinha, sobra um pouquinho... Você entendeu? Então, eu não posso reclamar porque Deus está me dando aquilo que eu necessito. Entendeu? Se Ele tiver mais, eu sei que Ele vai me dar muito mais. Mas Ele vai dar para me ajudar o próximo. Entendeu? Porque eu vou ter o suficiente para mim e para minha família. Mas também para me ajudar o outro. Porque é difícil. Eu vou falar para vocês que não é fácil. não mas é? Eu te entendo. Às vezes eu acordo de manhã cedo e falo, pai, me dá força. Aí eu entro aqui no portão aqui, os cachorros vão lá me encontrar. Eu, bom dia, bom dia. Hoje eu falo, nossa, fala bom dia pro cachorro, às vezes nem fala pra mim. Eu, bom dia, né? Aí eu sei quando a luz tá acesa ali, eu sei que o Adil e a Sônia tá na cozinha. Daí eu falo, ah, oh, bom dia, né, Adil? Né, Sônia, bom dia. Daí eu passo. E hoje tava a sua, sua cunhada. Aí ela tava ali varrendo ali, daí eu falei, bom dia. Daí ela falou, bom dia. Que hoje venha muitas vendas para você. Eu falei, oh, Jesus. Daí eu falei, entendeu? Então você tem é com amor. Às vezes é pouco, mas eu sei que é um pouco. Mas Deus está me dando com amor, entendeu? A minha perna deixa mais fora disso. Não tem problema, não, né? Mas ele tá vazio o celular. É porque quando chega em 33, eu acho que ele corta para outro. É, essa minha cunhada, ela é uma pessoa muito boa. É, assim, ela tem algumas dificuldades, mas assim, ligada à problemática dela, né? Mas ela é uma pessoa boníssima e ela tem uma história bonita. Por exemplo, você percebe o modo dela andar, ela nova fez um AVC. Então ela puxa a perna. Ela é nova. Tem, ela hoje estava preocupada com ele porque ele estava demorando. E ela é nova. Eu falei, a Sônia, você acredita que o Adil não acordou ainda? Ela falou pra mim. Não, e ele saiu, que foi resolver umas questões no cartório. Aí ele chegou, mas ela não viu. E aí eu fui, botei o almoço dele, ele almoçou. E aí depois eu fui fazer umas coisas, aí ela veio preocupada. Eu estou preocupada com a Adil, não chegou até agora. Aí eu falei para a Adil, vai lá falar com ela que ela está preocupada com você. Aí a Adil, eu estou aqui, ó. Mas ela tem uma história de superação, ela nova, ela, aquela perna que ela puxa por causa do AVC, e ela tem Parkinson. Ela faz medicação para Parkinson. E ela vem, ela não consegue, ela não vai conseguir emprego em outro local, né? Ela não consegue. Ela fica aqui, me ajuda como pode. Ela faz ela quer ajudar todo mundo, né? Quer, e ela se esforça. Gente, ela se esforça em uma pessoa que só faz o bem. Você grita que eu tô aqui, tá? Se você precisa de alguma coisa... É, mas ela é isso. E eu corro lá, ela falou pra mim. E vai mesmo, ela vai, com toda a dificuldade dela, ela vai correndo pra socorrer a Kelly. Ela é assim. Mas isso que a Kelly estava falando, isso é verdade, a gente tem que não só viver pela fé, mas também na confiança em Deus. Aqui é muita fé e confiança. Confiança em Deus, porque eu é porque são coisas muito diferentes, né? Exatamente. O problema é você confiar, entendeu? Você acreditar que vai ter alguém lá atrás te segurando é uma coisa. Agora você confiar e se largar para alguém te segurar lá atrás é muito difícil. É verdade. É verdade, às vezes a gente fala, eu tenho fé, eu acredito, mas solta isso aqui, solta isso pra ter aquilo outro. Aí é difícil soltar, né? Vai pra Rio, olhar pra Sorocaba e falar, meu Deus, vou largar tudo. Confio, não confio, confio. Né? Deus me coloca uma benção ali que sempre me salva. Vai já, Santa Michelle, Juliana, todo mundo, a Sônia, todos eles, eu não tenho o que falar, eu tenho só agradecer a Deus. Todos nós, né? Porque é um aqui ajudando o outro, né? Um aqui sempre ajudando o outro. Essa vez também, a Dani também. É. Então acho que já foi, né? Já falou tudo que tinha que ser falado. Então é isso, gente.